meu coração amolecesse pra você. Mas é tarde demais, cê tinha, não tem mais meu amor. Eu tenho cara de farmácia pra curar sua saudade inflamada. Tome esse não na cara. Para de ligar de madrugada. Por acaso eu tenho cara de farmácia pra curar sua saudade inflamada. Tome esse não na cara. Talvez há um copo atrás, uma saudade a mais, meu coração amolecesse pra você. Mas é tarde demais, cê tinha, não tem mais meu amor. E para de ligar de madrugada. Por acaso eu tenho cara de farmácia pra curar sua saudade inflamada. Tome o sinal na cara. Para de ligar de madrugada. Por acaso eu tenho cara de farmácia pra curar sua saudade inflamada. Tome o sinal na cara. Para de ligar de madrugada. Vou deixar para pensar nisso depois. Que é isso? Vou deixar para pensar nisso depois. Essa madrugada eu estava vindo pro programa, que eu venho sempre bem cedinho, e eu sempre venho me deliciando nas mensagens que às 5 da manhã vocês podem ouvir. O pastor Lorival prega, e ele estava contando a experiência do seu Francisco, que ele lá com a equipe de evangelistas foi fazer um culto e fez o apelo. Estava o casal ali naquele culto, culto público, e falou: alguém quer aceitar Jesus? A esposa do seu Francisco já levantou a mão e aceitou a Cristo. Depois seu Francisco falou: vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso para amanhã. Vou deixar isso para amanhã. Vou pensar, tem uns negocinhos aí para resolver ainda. Quem sabe esses negocinhos que era, né? Talvez eram uns negociatas lá, né, meus irmãos? Aí ele foi: deixa para amanhã. O pastor Lorival falou que ele viveu isso. Vocês podem pedir lá no site da igreja, tem lá mais de 500 mensagens do pastor Lorival. E ele disse: no outro dia, quando nós voltamos lá para tentar fazer o seu Francisco lembrar que ontem ele disse que hoje ele aceitaria Cristo, já estava o seu Francisco sendo velado. Tinha sofrido um ataque fulminante e morreu. E aí? O amanhã não pertence a nós, ouvintes, internautas. O amanhã não pertence a você. É isso mesmo, a jovem chorando aqui na frente, entregando a vida a Cristo. Eu não sei porque a igreja não glorifica, porque está acontecendo o maior milagre aqui agora. Maior milagre aqui não é quando o paralítico vai andar, quando o cego vai ver, o mudo falar, o câncer ser expelido. Esse não é o maior milagre. Maior milagre é esse aqui, ó. Pessoas sendo tocadas por Deus, pessoas sendo transformadas, pessoas recebendo a transformação pelo sangue de Cristo. Tem um coral de anjo glorificando a Deus. Aleluia! Vamos orar por essas pessoas. Você de casa, você vai ficar, vem aqui para frente, olha aqui para mim. Olha quantas vidas preciosas. Nós nos alegramos, porque esta é a responsabilidade nossa: pregar, anunciar e falar da salvação. Vem aqui, olhe para mim. Vocês vão orar comigo agora, tá? Vocês estão tomando a decisão mais inteligente da vida de vocês hoje. Hoje está sendo o ato mais inteligente da vida de vocês. Essa decisão aqui vai mudar completamente a história de vocês, o rumo da história. Abençoado dia 26 de setembro de 1984. Pastor Valdemar estava lá, pastor Valdemar, lá na igrejinha do Jardim Paulista, em Fernandópolis, por volta das 9:15 da noite, eu levantei a minha mão e aceitei Jesus como meu Salvador. Orem para mim e digam assim: Senhor Jesus, vocês aqui digam: Senhor Jesus, pode falar bem alto, agora é guerra, é luta, é o grito de vitória, certo? Isso aqui é um grito de vitória. Diga assim: ó, Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue. Aleluia! Tá vindo mais duas pessoas aí. Vem para frente, vem aqui. Vamos orar por elas. Mais duas pessoas. Que bênção! Nós estamos felizes com tudo que está acontecendo. A igreja está avançando para a glória do Senhor. Durante a pandemia foi um avivamento e continua, né? Deus salvando almas. Oremos por todos. Grande Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, aqui estamos na tua presença. Senhor Jesus, eu lhe peço, realiza a tua obra santa, a tua obra bendita, gloriosa e poderosa. Dai a tua bênção, a vitória, meu Pai, para estas vidas que estão aqui diante do altar, aqueles que também estão em casa, onde estiverem neste momento, mas estão entregando a vida a ti, ó Pai. Segura na mão deles, ó Pai, dando a bênção, a vitória, em nome de Cristo. Pastores, pastor Gerson, pastor Valdemar, pastor Johnny, pastor Cláudio, pastor Santiago, vai agora fazer um atendimento especial para todos vocês. Vocês que estão em casa, quem está pelo rádio, quem está pela tela, já está aí, ó. Quero aceitar Jesus, @ipda.com.br ou 011 950 94 46 45. Quem crê em milagre aí, levanta a mão. Quem crê que Deus operou agora através da palavra aí, levanta a mão. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Vamos já orar pelo povo, obreiros. Vamos aproveitar aqui o calor da palavra de Deus e já vamos orar por este povo. Já vamos pedir a Deus. Quem crê que Deus opera agora? Você estava quietinho aí, mas Deus estava operando na tua vida. A palavra de Deus cura. Nós devemos entender o que é o poder da palavra de Deus, meus irmãos. O Espírito de Deus está me revelando que durante eu estava pregando aqui, ó, Jesus curou uma pessoa de uma dor no seu estômago, uma úlcera no seu estômago. Pode procurar a dor que você estava sentindo, que Jesus já te curou aí agora. Jesus já te curou aí agora. Era uma ferida no seu estômago que já estava se transformando em um tumor. Mas Jesus fez um milagre agora. Você não estava conseguindo nem se alimentar bem. Tinha que regrar muito a alimentação. Mas Jesus te curou aqui agora. Quem crê que você está curado, levanta a mão, glorifica, exalta o nome do Senhor Jesus. Isso. Deus curou três pessoas aqui, ó, na hora da palavra, para você ver o que é o poder da palavra de Deus. Deus curou três pessoas que chegaram aqui hoje se arrastando praticamente por causa de um problema na sua coluna. na sua coluna. Levanta sua mão aí, Jesus já te curou aqui agora. Pode fazer os movimentos que você não podia fazer, que Jesus já te curou aqui agora. Tem uma pessoa aqui que Jesus te curou aqui agora de uma dor na sua cabeça. É o Espírito de Deus que está me revelando. Era uma dor tão terrível na sua cabeça que tirava até a sua visão. Parece que a sua vista ficava assim, como nublada quando atacava aquela dor. Levanta sua mão, Jesus já fez um milagre. Está aí, pastor Kleber? Dá o microfone lá para o pastor Kleber, por favor. Tremendo o que Deus está fazendo, pastor Roberto Marina. Na hora da ministração da palavra de Deus, Deus se moveu na saúde desta senhora. Minha irmã, seu nome? É Inês. Dona Inês, o que estava acontecendo com a senhora, minha irmã? Muita dor na coluna e me atacou aqui a dor no pescoço. E na hora da oração eu fui curada em nome de Jesus. Na hora da palavra, nós oramos a palavra. É, na hora da palavra. Eu vi a senhora se abaixando, buscando, fazendo gesto. Vamos lá, toca na coluna. Ai, meu Deus, cuidado. Isto, volta. Agora, cadê as dores? Sumiu, foi pro inferno. Foi pro inferno. Quem arrancou essas dores? Jesus. A dor do pescoço, move o pescoço também, a cervical. Vamos ver onde está a dor. Cadê as dores? Sumiu, graças a Deus. Quem te curou? Jesus. Jesus arrancou a hora da palavra, pastor. Pastor Osmar, o que aconteceu aí na hora da palavra? Louvado seja Deus. Meu nome é Sandra Regina. E na hora da palavra, eu estava com uma dor de cabeça muito grande e Jesus me curou. Conforme a revelação. Conforme a revelação de Deus. Conforme a revelação de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, o que aconteceu? Minha dor de cabeça sumiu. Tá curada? Tô curada em nome de Jesus. É o poder da palavra de Deus, pastor Kleber. Do grande mover de Deus, Deus operando maravilhas. Esta senhora dizia que tinha uma dor que começava pelos ossos e atacava toda a cabeça dela. Vamos ouvi-la. Senhora, o seu nome? Maria das Neves. O que que acontecia com a senhora, irmã Maria das Neves? Ontem para mim dormir a semana toda com a cabeça doendo. Ontem para mim dormir eu tive que tomar remédio porque doía tudo assim, do jeito que ele revelou. E agora sumiu, que eu botei a mão assim, não senti doer mais não. Aperta, toca, vamos, onde está essa dor, meu Deus do céu? E a igreja não dá glória a Deus? Cadê as dores, minha irmã? Sumiu, glória a Deus, aleluia. E esta emoção é de contentamento, de alegria? Alegria muito, que eu vim hoje aqui para receber a vitória. Veio para ser curada? Para ser curada, eu vim de Santos para cá hoje. Veio lá de Santos? Santista. Foi. E Deus, eu crendo que ia receber a vitória. Valeu a pena o esforço. Valeu. E não tocou na cabeça, buscou a dor, não tá mais. Não tá não, não tá não, não tá. Vai voltar para Santo Comos. Olha que emoção dela, pastor. É lindo demais o milagre, minha irmã. É lindo demais. Eu sei que eu vinha com a certeza de levar minha vitória. E recebeu. Recebi. Em nome de quem? De Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Vamos orar agora. Agora. Agora, em nome de Cristo, nós ouvimos essas pessoas só para você entender que tem pessoas, pastores, e tem até pastores, hein, que não estão dando muito valor à palavra, não é? Inclusive, na última reunião, Deus falou conosco através de uma revelação, não é, que Deus deu à nossa irmã, vice-presidente da igreja, nossa irmã Débora Miranda, dizendo, não é? Ela falando, ela ouviu a voz de Deus. Vocês passaram lá na reunião? Ela ouviu a voz de Deus como estrondo lá, ela orando e pedindo a Deus, preocupada com a salvação. E Deus falou com ela: minha filha, nós estamos orando bastante, mas está faltando a palavra. Está faltando a palavra. Então nós temos que entender isso. O principal na igreja é a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro que transforma. Uma pessoa é curada, mas se ela não ouvir a palavra, ela corre o risco até de não ter fé de sustentar aquela cura na vida dela. Uma pessoa, a gente expulsa o demônio da pessoa, os demônios, as legiões, Mas se a pessoa não conhecer a palavra de Deus, porque é na palavra que ela vai saber se defender das legiões de Satanás, é na palavra que ela vai entender o verdadeiro plano de Deus. E se ela não entender a palavra, corre o risco daquelas legiões de demônios voltarem, e ela não está preparada para se defender daquelas legiões de demônio. Como é que Jesus se defendeu de Satanás no dia da tentação? Foi com a palavra. Com a palavra. Então vamos priorizar a escola bíblica, culto de estudo bíblico, segunda-feira do pão. Vamos aprender de Jesus. Levanta as mãos, coloque a mão sobre a sua cabeça, diga: saia, Satanás, saia, em nome de Jesus Cristo. Toda obra do diabo, toda obra maligna, saia. Vamos orar, obreiros, pode orar, pode impor as mãos. Vai lá, obreiros, use essas mãos ungidas que Deus deu para vocês, expulsa os demônios, saia, Satanás, saia, espíritos malignos, saia, saia de dentro desta casa, saia de dentro desta família, saia, demônio da morte, espíritos malignos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Vai saindo, Satanás, vai saindo, saia do estômago, saia, demônio do vício, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai embora, Satanás, vai embora dessa casa, demônio da destruição, eu te repreendo agora, saia, saia, saia, saia desse casamento, espírito maligno dos vícios, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia, Satanás, saia, saia dessa casa, saia dessa casa, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, em nome de Jesus, vai saindo, em nome de Jesus. Saia, demônio da morte, saia, demônio da morte, saia, demônio da morte, saia, demônio da morte, saia, demônio da morte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, olha lá, ao desespero do diabo, diga: queima ele, Jesus, queima ele, Jesus, queima ele, Jesus. Vem aqui pra frente, você que sente que tem uma perturbação na tua vida, você que não consegue dormir à noite, você que tem pensado em se matar, vem aqui pra frente, traga pra frente essas pessoas endemoniadas. Cadê você que não tem sossego? Cadê você que não tem sossego? Olha o desespero do diabo, irmãos. Não é brincadeira, não. O Satanás ficou desesperado, ouvintes. Queima ele, Jesus! Queima ele, Jesus! Diga: saia, Satanás! Esse é o poder da palavra de Deus também, tá vendo? Vem aqui pra frente. Vem aqui pra frente. Pastor, eu tô pensando em tirar outra pessoa endemoniada lá. Olha o desespero. Acode lá, obreiro. Acode lá no corredor central lá, olha. Olha o desespero do diabo. Meu Deus do céu, queima ele, Jesus! Queima ele, Jesus! Meu Deus, o que está acontecendo aí? Satanás ficou desesperado, irmãos. Aí na sua casa também. Expulsa esse demônio aí da sua casa. Saia daí, demônio da morte. Saia daí, demônio do crime. Saia daí, demônio do adultério. Saia daí, demônio da prostituição. Saia daí. Olha os gritos de desespero do diabo lá atrás. Sem graça, sem graça, Satanás. Sem gracinha, legião. Queima ele, Jesus. Está desesperado, Satanás. Está desesperado. Sem força, sem gracinha. Olha só, meus irmãos. Um, dois, três, quatro, cinco obreiras para segurar a mulher endemoniada. Mas nós vamos expulsar agora. Diga, queima ele, Jesus. De joelho. Em nome de Jesus. Tem uma pessoa aqui, ó, que o Espírito de Deus está me revelando. Que Satanás. Preste atenção, olha. Satanás está colocando uma revolta no seu coração. Está te induzindo você a fazer justiça com as próprias mãos. É um laço de morte do diabo. O sangue de Jesus tem poder. O diabo quer fazer você ir lá e fazer justiça com as suas próprias mãos. É um laço de morte. Aonde está você? Que o diabo está colocando uma revolta. Você não está conseguindo dominar essa revolta, esse ódio do seu coração. Onde está você? Eu queria muito orar por essa pessoa. Vamos orar? Obreiros, ora aqui agora. Olha aí quantas pessoas aqui que nós não sabemos a situação que está a vida dessas pessoas, né, pastor Antônio? Ninguém sabe o que essas pessoas estão vivendo. Porque o diabo entra, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com. Quem é que vai fazer a obra? Não é Satanás. Aqui não tem lugar para o diabo. Aqui quem opera é Jesus. Levanta as mãos, expulsa aí. Vamos lá, pastor Alice. Carioca de Deus, mão ungida, expulsa os demônios aí. Diga: saia, Satanás, saia, saia, espíritos malignos, saiam, demônios, saiam, saia, enfermidade maligna, saia, vício do inferno, saia agora. Deixa ela aqui, irmã, deixa ela aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia, espíritos malignos, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos agora. Saia, saia dessas vidas. Vai saindo, Satanás. Vai saindo, Satanás. Saia, demônio da morte. Saia, demônio da revolta. Saia, demônio da rebelião. Saia agora. Saia, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vai embora, Satanás. Vai embora, Satanás. Vai embora. Vai embora dessa casa. Repreendido. Derrotado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Saia, Satanás. Saia, legião do inferno. Saia, legião do inferno. Saia, legião do inferno. Saia, legião do inferno. Saia. Saia agora, em nome de Jesus Cristo. Sai, em nome de Jesus. Aleluia. Que maravilha. Jesus operou o milagre da libertação. Pastor Kleber, faz o seguinte, vou deixar com você lá na sala de testemunho. Leva essas pessoas, conversa com elas, para elas contar a experiência. As pessoas que foram curadas, que nós entrevistamos aqui tão rapidamente, leve essa pessoa aqui também, obreira. É importante que ela conte lá a experiência, para nós não perder tempo aqui. O pastor Kleber tem experiência para tratar desse assunto, até para mostrar para as outras pessoas, para outras pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, também saberem como é que o diabo, ele é astuto. Ele age na vida das pessoas. Às vezes nós pedimos para essas pessoas, se elas querem, é claro, para elas contarem um pouquinho da trajetória, como é que estava a vida delas. Que tem pessoas, irmãos, a maioria das vezes, as pessoas nem sabem que o que está acontecendo são legiões de demônios que estão ali lutando na vida delas. Se você tem a sala de testemunho, pode voltar lá a palavra, pode entregar a palavra para a sala de testemunho, e eles vão lá, porque agora o importante é a gente ouvir essas pessoas que foram curadas. E já a gente volta com a oração da fé. Atenção, membros da Igreja Deus é Amor. Domingo, ceia do Senhor em 4 horários: 7, 9, 11 e também no horário das 18 horas. Se vocês têm a sala de testemunho aí, meus irmãos, podem jogar lá para a sala de testemunho. Já está. Ah, pastor Kleber, já está lá. Quem quer ver o mundo salvo aí, levanta a mão. O que a gente tem que fazer, hein? Enviar missionário. Ao pastor Cláudio aí, aproveita para receber. O que é transformação através do poder de Deus? E você que está nos acompanhando agora pelo YouTube, você que nos acompanha pelas redes sociais, você deve continuar e compartilhar esta transmissão com todas as demais pessoas. Sabe por quê? O nosso Deus preparou este momento que vai ser renovador em nossa vida. Pastor Erwin de la Lande está conosco também e já vamos ouvir aquelas pessoas. Pastor Erwin, o nosso Deus, ele fez ainda mais daquilo que esperávamos, daquilo que anunciávamos, e vamos acompanhar. Venha para cá, meu senhor, vamos acompanhar os testemunhos. Você que está aí agora, acaba de ser tocado. Pastor, eu estava aqui em casa, eu fui liberto, a presença de Deus me alcançou, a glória de Deus me tocou. Pastor Aaron, eu tenho certeza, o mover de Deus não foi só aqui dentro da igreja, aconteceu em muitas vidas agora. A paz do senhor, pastor Kleber, foi uma tarde extraordinária, e tem sido uma tarde extraordinária. Que culto maravilhoso, que palavra de Deus maravilhosa, que obra de Deus gloriosa. Renúncia, não entregar a nossa vida aquilo que são as tentações e os planos malignos, e depois disso, logicamente, vem a libertação, vem a transformação. Aquilo que você acompanhou aí em sua casa, vidas curadas, libertas e transformadas pelo poder de Deus, a partir do momento que assumimos o compromisso com o Senhor de não entregar a nossa vida a um mal, de não deixar com que o mal domine a nossa família e a nossa casa, Deus nos abençoa. E é o resultado daquilo que nós estamos a viver nesta tarde, é o resultado e é o reflexo de tudo que estamos a viver: libertação, transformação, cura, milagres, almas que aceitam a Cristo, e isso não tem preço. E eu quero lhe convidar, você está em casa, acompanha pela live, é o nosso convidado especial, Avenida do Estado, 4568 Liberdade, aqui em São Paulo. Ou então, pela Prefeito Passos, número 10. Lembrar que a Prefeito Passos agora, ela é via de mão dupla. Então você pode vir para cá. Os nossos cultos continuam, os trabalhos da Igreja Deus e Amor continuam, e o processo, quem faz é Deus, quem restaura é Deus, quem cura é o Senhor, quem liberta é o Senhor. Você não vai ficar de fora. Vem para este momento de comunhão, vem para este momento de interação e de adoração também. Pastor Wallace está conosco, esteve no Santo Altar, esteve também ali em oração, não é, pelas almas, e foi uma tarde maravilhosa. Pastor Wallace, é tão bonito ver o agir de Deus, o trabalhar e o mover de Deus na vida daquelas almas que necessitam da bênção do Senhor Jesus. Verdade, pastor de la Lande, é um mover de Deus. Você não pode ficar de fora. Se você ficar aí de braços cruzados, deixando o mal avançar sobre a sua vida, você não vence. Mas quando você se posiciona em fé e coloca a sua fé em ação, Deus se move, o céu se move onde tem fé em ação. Então, vem para cá, vem receber de Deus aqui no Templo da Glória de Deus. Avenida do Estado, 4568, Liberdade, no centro de São Paulo. Deus tem milagres, Deus tem vitórias, portas abertas, libertação, livramento, é cumprimento da palavra. Libertação é a palavra de Deus sendo pregada, é as cadeias sendo quebradas pelo poder do sangue de Jesus. Então, você que precisa de libertação, não fica na sua casa não, vem para cá. O mal aí avançando sobre a sua vida, você enfermo, doente, desempregado, desenganado pela medicina, quem sabe com depressão, com ansiedade. Sim. Pastor Kleber, quantas pessoas se automutilando, querendo tirar a vida? Nada disso, é uma obra maligna, é um mal aí que tem que ser repreendido, e só o poder de Deus para arrancar da sua vida. Verdade, pastor Wallace, nós estamos acompanhando isso aqui agora. Você que está nos ouvindo, nós vamos trazer aqui uma pessoa, pastor Wallace, foca aqui no que pastor Kleber, acabou de viver uma libertação, acabou de ser tocada pelo nosso Deus. Na verdade, ela fala mais o espanhol, nós vamos ouvi-la. Venha para cá um pouquinho melhor, para cá, isso. Minha irmã, por favor, conte-nos qual é o nome tuyo. Mi nombre es Ingrid, Ingrid Uquim. Ingrid, cuéntenos por favor, los oyentes nos escuchan, ¿qué pasaba con usted? No. Usted hablaba que fue liberada, ¿o qué pasaba con la salud, con la vida espiritual tuya? Ha venido el enemigo a atacar mi vida, quería mi alma, quería esto? Poseerse de mí, pero cuando me he sentido esa presencia, ahora siento esa paz. Aleluya. En mi corazón, todo se ha ido, todo lo malo se ha ido. O sea, mi hermana, para que los oyentes, las personas que nos escuchan, pueda comprender, era una fuerza maligna que quería poseer su cuerpo. O sea, todas estas manchas que he venido para destrozar lo cuerpo alma, tuyo. Quería mi vida. Qué cosa y terrible. Y me hablaba al oído y me decía, no, tu te escuchaba las voces hablando. Sí, no me dejaba tranquila, no me dejaba. Era una perturbación continua. En todo momento estaba ahí, pero ahora ya me siento en paz. ¿Cómo se siente ahora? Liberada. Me siento libre. Oh, alabado sea Dios. Ouvintes, ela está dizendo que se sente livre, transformada, porque a libertação é algo que acontece na alma. Hermana, le pregunto por favor, antes quando chegou, sentia aquele mal, la opresión, la hostigación de las tinieblas, sí. Pero ahora se siente libre. Me siento libre, ya no tengo esa voz. ¿Cuánto que me tiempo hablaba? Tenía esta voz que le perturbaba la mente. Hace una semana estaba. Una semana empezó. Sí, me decía que no me iba a dejar, pero ahora ya no tengo nada, ya no. Entonces, tengo. Valió la pena. Amén. Todo el esfuerzo para estar aquí. Amén. Buscando a Dios. Gloria a Dios. Valió. Alabado sea Cristo, mi hermana. Y las personas que también necesitan de la liberación, necesitan de la operación de Dios. Si ellos venir, no importa si habla portugués, si habla español, si habla inglés, aquí tenemos personas que hablan todos los idiomas. Hermana, sí. Si esta persona viene con fe, recibe también la liberación. Amén, gloria a Dios. Recibe ese calor, ese amor de Dios. El amor. Aleluya. Por nosotros es grande. Maravilloso. ¿Nombre de la hermana? Ingrid. Gracias, mi hermana Ingrid. Amén. Por su gloria testimonio, Dios, ¿está bien? Que Dios lo bendiga, mi hermana. Una experiencia única, porque o nosso Deus está aqui. Estamos recebendo já também, pastor Wallace, se é o sinal do altar, não sei como está, pastor. Interessante, uma família foi convidada, foi convocada a vir à quarta-feira hoje. Vimos a forma em que o fogo do Espírito Santo queimou a opressão, ainda que tenha dificuldade as pessoas, muitos sim, outros não, de compreender o espanhol ou o portunhol, fica claro que o que Deus está fazendo são libertações gloriosas. Sim, pastor Kleber, e independente da nacionalidade, da etnia, Satanás ele atua em todas as áreas. A operação é a mesma, né, pastor? É, ele atua aqui no Brasil, lá no exterior, demônio é demônio. E a autoridade de Deus é a autoridade de Deus. Seja no Brasil, seja lá fora, a autoridade do Espírito Santo ela é reconhecida e também é temida por Satanás. Mas para isso você precisa estar ali, alicerçado na a vida com Deus, na palavra, buscando a Deus. Como está a sua vida, querido ouvinte, que internauta? Como que você está diante de Deus? Então você que está aí em cima do muro, vem na igreja, pastor, vem na igreja, mas está não ali. Não toma uma decisão. É, fica naquela, olha, Satanás ele não respeita porque você conhece a Bíblia, né? Porque você tem a palavra de Deus, você está na igreja todo dia, não. É necessário uma vida de intimidade com Deus, de oração, de intimidade com Deus, de profundidade, de relacionamento com Deus. Pastor Kleber, está lá no livro de Atos, filho de Seva, eles eram filhos, o pai dele era sacerdote judeu. Então eles conheciam a lei, aqueles jovens. Sim. Eles conheciam, porque o pai dele diz o texto que ele era sacerdote. Então não é falta de conhecimento. Eles tentaram expulsar um demônio de uma pessoa em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, em nome de Paulo. E o demônio disse, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, e Paulo também conheço, mas vocês, quem são? E o que aconteceu? Eles apanharam envergonhados. Ali, foram envergonhados, apanharam, tiveram as roupas arrancadas, por quê? Satanás, ele reconhece a autoridade do Espírito na vida do homem e da mulher de Deus. Então, começa por aí, coloca a sua vida no altar, vem buscar a Deus, santuário, pastor Kleber, está aberto 24 horas o povo para o vem clamor. Buscar a Deus, então não tem motivo, é momento, não é momento de ficar em cima do muro, não, é momento de decisão com Deus, colocar a vida no altar, você que está afastado, desviado, reconciliar, buscar a presença de Deus. E aqui a sede mundial está aberta durante todos os dias. Portas abertas, pastor. À vontade. E outra coisa, pastor, a mensagem falou justamente conosco quando o pastor dizia que não basta ter uma casa limpa, adornada, ela precisa estar ocupada. Olha o que esta senhora acabou de dizer. Ela disse: eles queriam possuir o meu corpo, estavam arrebentando, claro que usando a força do eu, da carne. Sim. Mas queria destroçar a vida dela. Quando que ela compreendeu isso, pastor? Quando ela perdeu o controle da sua própria casa-corpo. Aí ela entendeu: é preciso libertação, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Então, você está sendo convidado, não é a ser envergonhado. Nós não estamos aqui para expor ninguém. Sim. Nós estamos aqui para dar a você um norte, a luz da verdade que é Jesus, que resplandece sobre aqueles que estão em trevas e faz toda a diferença. Então, tome a tua decisão. Não pôde estar pela manhã, não tem problema. Pastor, eu não pude estar, fui convidado, acompanho o programa, não pude estar aí, pastor, à tarde, vem à noite, não pôde estar hoje. Quinta-feira nós temos 5 cultos públicos e às 15 horas pastor Revair Silva conosco pregando a palavra. Não pode estar quinta-feira. Temos sexta-feira da guerra contra o mal, um dia especial de jejum, de oração para libertação. Então, não me diga que você não está tendo opção, não me diga que você não está tendo oportunidade. Esforce-te, o teu ânimo você precisa colocar, e o milagre é Jesus que vai operar. É isso mesmo. Nós vamos voltar para o altar, depois o tornamos aqui da sala de testemunhos. Deus abençoe. Oração da fé, de agradecimento a Deus. Quem está feliz com o Senhor, levanta as mãos e diga glória a Deus. Quem está feliz com a igreja Deus é Amor, essa igreja maravilhosa que Deus levantou na terra. Então ajude-nos, irmãos. Deus abençoe pastores, obreiros, dirigentes, homens e mulheres de Deus, presbíteros, diáconos, no Brasil todo, no mundo todo, que tem lutado incansavelmente pela obra do Senhor Jesus. Vocês podem ter certeza, nós estamos aqui do outro lado para apoiá-los, para ajudá-los, e juntos, de mãos dadas, vamos lutar por esta obra, por esta igreja maravilhosa que Deus levantou aqui na terra. Deus está unindo a igreja em um propósito. Eu fiquei muito feliz depois do pronunciamento que a presidente, a diretoria fez, da atitude e do apoio de todos os obreiros, dirigentes, membros. É isto mesmo. Esta é a nossa igreja pentecostal Deus e Amor. É a igreja que Deus levantou na terra para fazer a diferença. E unidos, vamos juntos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe pelo vosso apoio. Deus abençoe pastores, dirigentes. A igreja cresce em marcha acelerada em todos os países do mundo para a glória do Senhor. Irmãos que estão tão longe, mas não estão traindo a confiança que Deus colocou em vocês. Aonde vocês estão? Estão pelejando. Porque a igreja Deus é Amor é assim, irmãos. Eu já tive em todos os países. Pergunta ali para o africano animado ali para você ver. Chega lá em Moçambique, a igreja Deus é Amor é esta mesma igreja poderosa. Pastor Diamantino, cadê ele? O angolano de Cristo. Está aí também. Pergunta para o pastor Diamantino, certo? O angolano que está conosco aqui. Como que nós vamos abrir mão de uma igreja tão poderosa que Deus nos deu? Não podemos abrir mão. Temos que lutar juntos. É assim. Nós temos que lutar pela identidade da nossa igreja. A igreja foi sendo formada e Deus foi orientando o saudoso missionário e todos os homens e mulheres de Deus que Deus foi colocando do lado dele. E está aí uma igreja que talvez muitos não entendem, não compreendem, Mas é uma igreja que Deus criou assim, formou assim, e é assim que tem que ser, dentro do plano e do projeto do Senhor Jesus. E nós vamos lutar juntos até a volta do Senhor, que não está muito longe. Quem sabe que Jesus já está voltando para arrebatar a sua igreja. Como nós falamos aqui hoje, olha, é inegociável, inegociável. A nossa igreja é assim e é inegociável, né, pastor Osmar? Inegociável. Dá um microfone para o pastor Osmar, para ele dizer aí, com esse vozeirão aí. Inegociável. Tá certo, meus irmãos? É inegociável. Levanta tuas mãos. Vamos agradecer a Deus. Quem está feliz, contente com a igreja que Deus levantou para nós servirmos a Ele? Começam dando glória, glória a Deus. Meu Deus, Pai de todo poder, de toda glória, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Pai. Meu Deus, te damos graça por esta igreja maravilhosa que o Senhor preparou para nós, pelos obreiros, presbíteros, diáconos, pela membresia, Senhor, que tem sido fiel a Ti, ó Pai. Meu Deus, não tem negociado a comunhão, não tem negociado, meu Pai, a santidade, a obediência a Ti, ó Deus, a pureza que o Senhor moldou esta obra, Senhor. Meu Deus maravilhoso, oramos pela diretoria, pela tua serva, nossa irmã Irene Miranda, pela irmã Débora, o pastor Lorival de Almeida. Oramos, Senhor, por todos aqueles que de mãos dadas estão com a tua obra, meu Pai, glorificando e exaltando o teu santo nome para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Quem quer a unção, vem aqui. Sala de testemunho, pode continuar daí. E o irmão Ivan vai cantando aqui: sonho realizado. Domingo, ceia do Senhor. Ceia não é opção, irmãos. Ceia é uma ordenança do Senhor. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Louvando a Deus, irmão Ivan. Amém. Qualquer momento vocês podem botar o som lá para a sala de testemunhos. Deus abençoe, pastor. 16:38 em São Paulo. Acabou agora o culto da quarta do grande mover de Deus. E você que não veio, querido irmão, você que não veio, querida irmã, infelizmente perdeu a oportunidade de estar aqui conosco no templo da glória de Deus, recebendo de Deus aqui nessa tarde da quarta do grande mover de Deus. Pregação da palavra, Deus operando através da ministração da palavra, curas. Isso é um sinal de Deus, isso é Deus confirmando o poder da sua palavra. E também, após a pregação da palavra, libertações, curas. Isso é o Espírito Santo se movendo através do poder da palavra ministrada, palavra pregada, e vem com sinais, prodígios, maravilhas, libertações e curas. Olha lá para o texto sagrado, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando Filipe foi para a cidade de Samaria enviado pelo Espírito Santo. Lá Filipe pregou o evangelho de Deus, e aquela pregação, aquela ministração de Filipe foi confirmada por Deus com libertações, com conversões de almas, com curas, com libertações de vidas. Então, esse é o verdadeiro evangelho, onde há sinais, pregação da palavra com sinais, curas, libertações e manifestações do poder de Deus. Então, vem para cá. Vem para o templo da glória de Deus. Vem para a igreja, Deus é amor. Vem receber a sua bênção. Vem receber a sua vitória. É você que está aí desempregado. Você que está aí enfermo. Você que está depressivo. Você que está com lutas, problemas espirituais. Vem buscar a Deus aqui conosco, pois milagres de Deus estão garantidos pela sua palavra. Nós vamos ouvir testemunho. Pode vir, minha irmã. Nós vamos ouvir um testemunho aqui da irmã que veio, participou aqui do culto da quarta, do grande mover de Deus. E ela vai relatar o seu milagre, aquilo que Deus operou na sua vida, buscando a Deus aqui na igreja Deus e Amor. Qual o seu nome, minha irmã? Roseli. Conte a bênção, irmã Roseli. Eu tenho grande bênção para contar, mas eu vou contar duas que eu prometi para o Senhor. Amém. Quarta-feira retrasada, um momento, irmã Roseli. Vê ali se o microfone está ligado. Só um momento. Está desligado. Vamos lá. Repita seu nome. Já resolvi aqui a situação. Repita seu nome, irmã Roseli. Meu nome é Roseli, né? Conte a sua bênção. A minha bênção é que eu estive aqui numa quarta-feira. E assim, no momento da revelação, eu cheguei aqui muito enferma. Cheguei aqui infartando, né? Tendo derrame. E eu vim com aquela fé, né, na tarde da bênção. É quarta do grande mover de Deus. É, quarta do mover de Deus, né? Isso. E eu louvo a Deus por essa quarta-feira, né, em que o Senhor tem manifestado a glória dele, né, nesse ministério pentecostal Deus e Amor. E eu gosto de vir no domingo e na quarta-feira. E ao chegar aqui, eu assisti o culto, tudo, nós louvamos, nós adoramos a Deus, nós vimos o Senhor fazer prodígio, maravilha. E na hora da revelação, o Senhor, na última revelação, o irmão ainda pôs a mão no coração dele, ele falou: ainda tenho algo para entregar de Deus. E eu ali já peguei minha bolsinha, porque eu tinha certeza e convicção do que Deus ia fazer, né, na minha vida. Eu vim buscar e eu jamais ia sair do jeito que eu entrei. E louvado seja Deus, Deus mostrou para o irmão que tinha uma irmã que estava, que ela ia morrer, assim, que ela estava tendo um infarto e um derrame ao mesmo tempo, né? E eu estava desse jeito. Aí eu peguei, louvado seja minha bolsinha, já fui chorando pra frente. A senhora sentiu o toque de Deus que era contigo? Eu senti, porque eu sabia que aquela última revelação tinha que ser pra mim, né? E eu louvo a Deus por isso, naquele momento, naquela hora, pra glória e honra do Senhor, eu peguei a minha bolsinha, fui pra frente já agradecer a Deus, né? Porque o irmão falou que aquela pessoa ia morrer, né, ela ia cair, ia morrer, mas que o Senhor naquela tarde estava libertando e curando ela, e eu recebi a cura, que eu já saí daqui bem, já saí com a minha mente melhor, que a minha mente estava meio querendo apagar, chegou aqui passando mal, né? E aquela dor no meio da cabeça, o coração doendo, eu estava toda roxa, eu queria até mostrar, né? Eu tava meu Deus. Agora que o lado meu clareou, a unha roxa, a unha do pé é toda marcada, o sangue parou em alguma parte do meu corpo, mas aonde está Deus, o milagre tem que acontecer, e Deus está aqui, né? Deus está aqui na igreja, Deus é amor. E eu venho aqui, eu recebo muita bênção, né? A segunda bênção também foi a minha filha, ela se formou a professora, né? De orações, de propósito, de votos que a gente faz, né? Aqui na casa de Deus. E eu falei: Senhor, tem misericórdia, né? A minha filha se formou, agora ela foi fazer lá o concurso, né? Milhões e milhões de professores, né, esperando uma oportunidade para passar. E naquele dia Deus falou assim que eu ia ter uma grande surpresa ao chegar em casa. E ao chegar em casa, a minha filha, no grupo da família, né, anunciou a vitória dela, que ela tinha passado no concurso. Isso tudo, irmãos, é oração, é propósito, é voto, mas tem que fazer o voto com fé e acreditar em que o Senhor vai fazer um milagre. Então eu fiz esse voto, né, do livramento, fiz o voto sangue Jesus tem poder, fiz as campanhas no domingo, eu vim sair, né, sair da... deixei de ser Marta para ser Maria, né? E vim para casa do Pai. E assim o Senhor se agradou. E assim eu te convido também, você que está em casa, você que fica aí, às vezes, na frente de uma televisão, com o seu celular, né? Fica ali preocupada com as lutas que você está revenciando. Vem para casa do Senhor, vem na casa do Senhor, vem na igreja pentecostal Deus e Amor. Aqui, né? Aqui é o lugar do ponto de socorro do Senhor, que nem o missionário falava, né? Eu louvo a Deus, irmão, que aqui meu filho também, né? Eu tenho que contar isso, eu até esqueci, eu tava descendo, o Senhor fez com que eu voltasse, né? Eu falei: eu vou, Senhor, eu tô indo. Meu filho também, pra glória de Deus, né? Eu chorei muito aqui, meu filho muito assim, viciado em crack, em droga, né? Em bebida, né? Eu tenho um filho que é um pastor e ele foi pro mundo o mundo do crack, roubou, fez coisas terríveis, mas a esperança, né, Quem tem Jesus tem esperança, e tem confiança, e tem fé, e tem certeza que nós temos um Deus que liberta. E ele está aqui nessa tarde, né? Ele vai estar aqui nessa noite, vai estar aqui te esperando, né? Ouvinte da palavra de Deus. Vai estar te esperando aqui para você também receber. E para a glória de Deus, né? Eu fiz voto, o sangue de Jesus tem poder, eu fiz a campanha, o sangue de Jesus tem poder no domingo, levava o voto, orava, gritava, implorava. E Deus, pela sua infinita misericórdia, libertou hoje. Ontem eu tive prazer de ver meu filho pregando, de ministrando a palavra do Senhor. Tô tendo prazer de ver meu filho louvando, tocando seu violão, louvando. E 7 anos meu esposo, né, irmão, tem que contar, né? Tem que contar, né, para as pessoas saber que há um Deus poderoso nesse lugar, né? Um Deus na vida daquele que crê. Mas vem com fé, vem com propósito, não vem de qualquer jeito, não. Venha já falando que você não vai sair daqui sem receber a bênção do Senhor. E meu marido me largou 7 anos, e o Senhor sempre falando: vou eu fazer uma nova aliança, vou eu restaurar teu casamento, né? E a gente às vezes perde até a fé, fica triste, abatido, pecamos, erramos, somos mesquinhos muitas vezes, mas há um Deus maravilhoso, há um Deus que não leva a nossa ignorância, né? Ele leva o nosso coração, e o Senhor viu a sinceridade do meu coração. 7 anos, 9 anos, 7 anos, meu marido foi embora, e Deus falando, sempre usando aqui o servo do Senhor: fique em paz, porque Deus vai te dar a vitória, Deus vai restaurar o teu lar, que aqui é lugar de restauração, é lugar em que o Espírito Santo move a todo momento, aonde tem um coração gritado ao Senhor, ele opera maravilha. E eu estava aguardando, irmão, eu vim aqui e o Senhor falava: quando você chegar em casa, você vai ter uma surpresa. Aguarda que você vai ter uma surpresa na palavra, nos louvor, né? E cantando, levantando a mão, e também no momento de oração, porque tem muitos que vêm para ficar olhando. Nós temos que acompanhar, né, o proceder do Espírito Santo, trabalhar de Deus dentro da casa do Senhor, né? Ficar olhando para um lado e para o outro, mas olhar para Jesus. E ali eu adorei, cantei, e o Senhor usou. Você vai ter surpresa quando chegar em casa. E para a glória de Deus, eu fiquei sabendo que, do jeito que Deus falou, né, que Deus ia trazer, né, amassado, que Deus ia trazer, que Deus ia restaurar meu lar, minha casa e a minha família, assim Deus tem feito. Então eu só tenho gratidão, né, à casa de Deus, né, essa igreja, né, a todos os ministros, homem de Deus que trabalha aqui, né, e eu quero ver mais bênção, mais vitória. Venha correndo, não perca tempo, venha, porque Jesus está te esperando aqui também. Não me só conta. Agora a irmã já contou umas 4 bênçãos, sonho da tem sua muito? Saúde, livramento de morte. Amém. Estava ali com risco de infarto, ficando ali com vários sintomas ali no seu corpo, dor de cabeça, dor no peito, com um lado todo roxo do corpo. Deus todo operou roxo na sua vida, deu livramento. É. Ela contou também a bênção na vida do filho dela, que estava afastado da presença, foi para as drogas, foi para o crack, hoje está na presença de Deus, glória ministrando a Deus, a palavra, servindo a Deus. Deus. O casamento restaurado pelo Amém. Poder de Deus. Deus prometeu, Deus cumpriu. Ou seja, o Senhor, ele libera uma palavra sobre as nossas vidas. Amém. A maior palavra liberada por Deus é a própria Bíblia. Amém. Então, Deus, querido internauta e ouvinte, Amém. Quando ele libera a sua palavra sobre as nossas vidas, ele é poderoso Amém. Para com que ele sustente a sua palavra Amém. E que ele cumpra a sua palavra. Agora, qual é o tempo disso, pastor? O tempo nós não sabemos, é o tempo de Deus, mas o que nos cabe a nós é como a nossa irmã fez, perseverar na fé. Ela estava vendo o filho naquela condição, mas ela vinha buscar a Deus, colocou a fé em ação. Amém. A fé em ação, buscando, orando, fazendo os seus propósitos, Amém. Não entregando os pontos para o inimigo, é o que você não deve fazer. E ela veio buscando pela saúde dela mesma, enferma com aqueles sintomas, pela restauração do casamento. Então, veja o exemplo da nossa irmã, resultados falam mais do que palavras. Uhum. Então, veja aí o exemplo da nossa querida irmã, que não entregou os pontos para o inimigo nem para o mal, mas ela venceu e prevaleceu pela fé. Então, siga o exemplo. Vem para cá, vem buscar Deus, pois Deus vai mudar esse quadro na sua vida. Confirma o seu nome para os internautas ouvintes. Roseli Vitorino de Souza, eu moro lá na rua Iraí de Minas, né? Jardim Paraguaçu, sou Mateus. Muito obrigado, irmã Roseli. Vai na paz. Amém. Contou grandes testemunhos aqui. Isso edifica a nossa fé, porque nós vemos Deus operando na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que se esforçam, que perseveram, que colocam a fé em ação. Então seja você também agraciado por este poder do sobrenatural de Deus, que muda quadro, muda situações, cura enfermidades, muda a sentença de homens, de médicos, transforma, restaura, liberta, faz a obra que o ser humano não pode fazer. Então, são 16:50, como não temos mais testemunhos aqui, eu vou fazer um instante de oração, agradecendo a Deus por essa quarta-feira do grande mover de Deus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor Todo-Poderoso, porque o Senhor é e sempre será o Deus de grandes maravilhas, de grandes obras e libertações. Pai, muito obrigado por cada vida restaurada, alcançada, liberta, curada, regenerada, meu Deus, alcançada pelo teu poder nesta tarde. Continua, Senhor, operando em cada vida, em cada lar, em cada família, na vida deste internauta, deste ouvinte, desta pessoa, que ela possa ter a sua fé despertada, que ela tenha a força do teu espírito para reagir, para lutar pela fé, para que o Senhor mude este quadro, esta situação. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Abençoa os cultos, as concentrações que irão acontecer ainda hoje, no dia de amanhã, na sexta-feira, guerra contra o mal no sábado, Senhor, também a oração, entrando nos átrios do Senhor, domingo, os cultos de busca pelo Espírito Santo, a Santa Ceia, o culto da tarde, o sangue de Jesus tem poder e também o culto em favor da família. Nós te glorificamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Querido internauta, ouvinte, Deus abençoe, coloque a sua fé em ação, não esmureça, não abaixe a cabeça para o inimigo, busque na palavra de Deus a força para que você possa vencer através da fé. Que Deus abençoe a todos, se despede de vocês, seu irmão em Cristo, pastor Wallace Silva. Fiquem na paz do Senhor Jesus. A sua rádio, Deus é amor. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você poderá ser abençoado com uma programação cheia de testemunhos, palavra de Deus, cultos, informação, pastores convidados e muito mais. Deus é amor. Programação ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora você vai poder acompanhar todos os nossos programas, quadros, cultos, hinos e muito mais. Rádio Deus é Amor. Rádio Deus é Amor. Diga, tu és santo, Senhor. Diga, Deus está aqui. Está aqui, tão Deus. Gravadora MC Music. Brasil, país de abundância e escassez. Desigualdade social e as dificuldades no acesso à alimentação. A pobreza corresponde à condição social que não satisfaz as necessidades humanas essenciais, como alimentação, moradia, educação, assistência à saúde, entre várias outras. A fome é uma realidade para milhares de pessoas no Brasil, cerca de 7 milhões. Além disso, existem ainda mais de 40 milhões de pessoas que não comem a quantidade mínima necessária para uma alimentação adequada, apresentando, por isso, problemas de nutrição. O problema existe em todo o país. Isso ocorreu devido ao fato de milhares de pessoas. Muitas tiveram seus salários reduzidos, contribuindo assim para situações precárias e agravamento da fome. E são as cestas básicas e produtos de higiene, doados por empresas ou entidades filantrópicas de todo o país, que percorrem trajetos longos e complicados para chegar ao destino. Lugares de difícil acesso, onde os moradores enfrentam essa dificuldade. Depois de 10 anos, o país voltou ao mapa da fome. Um a cada 4 brasileiros diz que a quantidade de comida na mesa foi menor do que o mínimo ideal nos últimos meses. Nós, da Igreja Pentecostal Deus é Amor, através do nosso braço assistencial à Fundação Reviver, estamos fazendo a nossa parte. Desde o ano de 1990, temos a ação social Pão e Vida, com postos de arrecadação em todas as igrejas Deus é Amor no Brasil. Recolhemos contribuições de mantimentos, roupas e calçados para distribuir aos carentes e necessitados. Milhares de pessoas, de famílias, já foram alcançadas pela nossa obra assistencial. Você, através da sua doação, pode nos ajudar a continuar fazendo a diferença. Estamos no Agosto Verde, o mês da beneficência. Banco Bradesco, agência 3392, dígito 8. Conta corrente 49008, dígito 3. Caixa Econômica Federal, agência 3103, operação 003. Conta corrente 900148, dígito 7. Se preferir, procure ainda hoje uma de nossas igrejas Pentecostal Deus e Amor e faça sua doação presencialmente. Nossa meta esse mês é 300 toneladas de alimentos e 100 mil litros de água para nossa obra assistencial. É tempo de semear. Agosto Verde, o mês da beneficência. Vamos com fé. Igreja Pentecostal Deus e Amor e Fundação Reviver. Juntas, recuperando vidas com amor. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Você ouve a rádio Deus é Amor. ZYD 890. FM 100,5 MHz, Jacareí, São Paulo. ZYD 840. FM 93,9 MHz, Mogi Mirim, São Paulo. ED Comunicações. FM 88,9 MHz, Cananéia, São Paulo. ZYW 640. FM 106,3 MHz, Sumaré, São Paulo. ZYK 535. Onda média 1.300 kHz. Amplitude modulada, São Bernardo do Campo, São Paulo. Rádio Adore FM. ZYD 947. 97.3 MHz. Seja bem-vindo. Esta é a maior rede de rádios que leva a mensagem de Deus para o Brasil e o mundo. 460 emissoras unidas em um só propósito. A voz da libertação. Deus é amor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores. Este é o programa Voz da Libertação, transmitindo a paz de Deus para a sua vida, 24 horas no ar. Rádio Deus é Amor e a hora certa. 17:01 em São Paulo. Voltamos para os estúdios e agora vem o bloco de notícias na Rádio Deus e Amor. Bolsas de estudo. O que é e como funciona? Chamamos de bolsa de estudo o benefício financeiro que um aluno recebe para que ele possa prosseguir os seus estudos. Esse benefício é dado por uma instituição de ensino, uma empresa, uma entidade social ou pelo próprio governo federal. No caso das bolsas para a faculdade, a maneira mais comum de um aluno receber esse benefício é por meio do abatimento parcial ou total das mensalidades, que pode valer para o curso todo ou apenas durante o período específico de tempo. É preciso entender que esse investimento no aluno tem como principal objetivo ampliar o acesso ao ensino superior, sobretudo para pessoas com renda limitada ou situação socioeconômica vulnerável. Especialmente quando falamos sobre os programas de bolsas de estudo do governo federal, os critérios são muito bem elaborados para garantir uma distribuição mais justa de verba destinada a esse fim. Contudo, agora é hora da gente falar sobre alguns tipos de bolsas bastante comuns que podem ser uma excelente opção para você. Iniciação científica. As bolsas de iniciação são destinadas a alunos de faculdades e universidades que queiram ingressar no campo de pesquisa científica dentro da sua instituição de ensino. Institucionais. São programas de bolsas criados pelas próprias faculdades. O objetivo é atingir diferentes grupos de pessoas, como familiares, alunos com alto desempenho, atletas, artistas e etc. Mérito acadêmico. As notas mais altas de cada turma podem receber um bom abatimento nas mensalidades. Esportes e cultura. É muito comum o patrocínio de atletas. Em troca do desconto na mensalidade, eles aceitam levar o nome da faculdade para as competições. Familiar. Caso mais de um membro da família estude na faculdade, como pai, mãe, irmãos, cada um dos familiares pode receber um desconto. Enfim, se for o caso, não deixe mais ficar de lado o sonho de conquistar sua graduação. A profissionalização está se tornando cada vez mais acessível a pessoas das mais diferentes categorias socioeconômicas e você também pode ter a sua vez. Uma pesquisa aponta que mais de 50% das mulheres abrem negócios por necessidade. A gente vai explicar melhor. Uma pesquisa aponta que 55% das mulheres brasileiras decidiram iniciar seus próprios negócios por necessidade de obter renda. Os dados são do relatório da Global Entrepreneurship Monitor de 2020, produzido pela Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Segundo o levantamento, 60% das empreendedoras iniciais com negócios de até 3 anos e meio atuam em apenas 6 atividades. Entre elas, as mais desempenhadas pelas mulheres estão as de confecção de peças de vestuário, salões de beleza, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal. Os homens apresentam forte atuação em atividades ligadas à construção civil, paisagísticas e instalações elétricas, além de serviços de transporte e manutenção de veículos. O serviço de alimentação no estudo são as atividades com os maiores percentuais entre os empreendedores iniciais, independentemente do sexo, mas a participação feminina é notadamente maior. O trabalho autônomo se tornou uma das disciplinas alternativas em meio à pandemia e, por essa pesquisa, 54% diz que o motivo é para aumentar a renda. Esse fator ajuda a explicar a maior quantidade de mulheres em empregos sem carteira assinada. Outro fator que ajuda a explicar o cenário é o fato de as mulheres assumirem muito mais afazeres domésticos e, por isso, precisarem de horários mais flexíveis de trabalho, explica a analista de economia Priscila Yasbeck. Louve, cante, adore a Deus. Gravadora MC Music. Coração ao temor do teu nome, ensina-me teu caminho e nele andarei. É grande a tua paciência comigo, tua infinita bondade eu louvarei. Tu és um Deus piedoso, que dos fracos te compadeces. Tu proteges o sofredor, dos humildes não te esqueces. Inclina, Senhor, teus ouvidos ao clamor do aflito. Preserva teu povo da angústia, pois tu és bendito. Piedoso Deus, sempre irei te adorar. Teu nome irei louvar, a minha alma te anela. Minha alma te engrandece.